Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma emissão Cantar do Galo, animada pelo mesmo António Fortes até às 10 horas. E emissão esta feita em três partes, como sabem, todos os domingos, no mesmo local, à mesma hora. Começamos com a primeira parte, que é o folclore, depois conjuntos típicos e terminamos com o fado. Mais uma vez, bom dia a todos. É verdade, o Galo já cantou, são 8 horas e 14 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Vamos então dar início à primeira parte do meu programa, como sabem, meus amigos, é folclore. Vamos então escutar. Yeah. Muito bem, foi portanto o Mar e Rola na Areia, uma canção já muito antiga, mas tem sempre prazer aqui a ser escutada através das ondas da Rádio Arco-Íris. Bom, continuamos com mais outro tema. Que tudo logo, ai, de se ver que... Chama-me no sargaço, a travesseira do tojo. A travesseira no tojo, se eu algum dia te quis, agora me mates nojo. Se eu algum dia te quis, agora me mates nojo. Ora, muito bem, foi portanto um tema interpretado por Rancho Alcorque de Versailles. Comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Thank you. pouvez appeler Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Ora, muito bem, continuamos com uma pequena desgarrada. Vai ser o Canário que nos vai interpretar. E a Bela do Canário, vamos então escutar. Se queres ir mais segura, eu levo-te pela mãozinha. Que eu só queria ajudar. O perigo de que eu falo é a maneira de falar. É que tens uns olhos lindos e ainda te podem roubar. Tu tens pouca educação, mas eu vou te ensinar. Lampião sei que não sou, mas para te desenrascar, tenho uma vela jeitosa que te pode alumiar. Eu caço como um navio, com a vela bem içada, quanto à falta de pavio. Estás muito enganada, se lhe pões a mão, menina, ainda ficas queimada. Toma nota, se não esquece, a vela que quando acessa, com o calor desaparece. Mas a velinha que eu tenho, quanto mais quente, mais cresce. Ai, que volta que me deste, ai, que volta que me deste. Mentir-me não vale a pena, é que eu estou farta de olhar. Para pôr a mão nessa cena, tu a dizes que ela cresce, está cada vez mais pequena. Deixa lá, não tenhas pena, que para ti não está mal. Pensas que a vela que minga desaparece normal, conforme eu a vou colocando dentro do teu castiçal. Apanhar a luz alguém e possa precisar dela. E eu como bom rapaz, e eu como bom rapaz, e gosto de ajudar, tenho a belinha em prevenção, para poder alumiar, sejas tu ou seja outra, que da bela precisar. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Amai-nos a cabatura, na mão vem a descansar. Anima-o nosso anjo, é bem

a baleia do Baixo Minho. Olhei para trás chorando, ó Minho da minha alma, tão longe te vais ficando. Arc-en-ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Ora, muito bem, vieram portanto escutar Nádia e Sameiro com o Vira Maria e o Vira Manel. Continuamos com Canário e seus amigos com o tema a Sapana, Carripana, ulala, vai partir toda a Carripana, vamos a ver. Yeah.

Eh bien, qui sera, qui sera. C'était pourtant Mike Grant. Bah, ça me fait rappeler mon arrivée en France. Eh oui, dans les années 69. Ben, il faut du goût pour tout le monde. Ben, un petit peu de chansons françaises, pourquoi pas. Hein. Ben, je vous souhaite une bonne année, bonne santé surtout. À l'écoute de mon émission Cantar do Galo. Bon, on est sous l'émission de Fado. On va retourner au Fado, ok? Allez, Fado. Quando Lisboa anoitece, como um voeiro sem malas, a fama toda parece uma casa sem janela. Água furtada no espaço roubado à mágoa, que a alfama fica fechada em quatro paredes d'água, quatro paredes. Será fado, será povo solidão, será silêncio magoado, sabe a tristeza com pão. Alfama não será fado, mas não tem outra canção. Mas não tem outra canção. Se uma gaiva trazer-me o céu de Lisboa, no desenho que fizesse, nesse céu onde olhar é uma asa que não voa, mas morasse cá. se ao dizer adeus à vida, as aves todas do céu me dancem na despedida. O teu olhar derradeiro, esse olhar que era só teu, amor que foste primeiro. Que perfeito coração morreria no meu peito, meu amor, na tua mão, nessa mão onde perfeito bateu o meu coração. C'est quand même les belles chansons, hein, ça fait rappeler mon ancien temps, hein, c'est comme ça. Bon, fado, mes amis, vamos então, outro fado.

Estrelas nele sempre debruçadas são as luzes da cidade. Sei de um rio onde a própria mentira tem o sabor da verdade. Sei de um rio, meu amor, dá-me os teus lábios, dá-me os lábios desse rio que nasceu na minha sede, mas o sonho continua e a minha boca até quando, ao separar-se da tua, vai repetindo e lembrando. Sei de um rio, sei de um rio. São 9 horas e 56 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. A emissão Cantar do Galo está quase a chegar à reta final, mas em antes de mais vão ter o prazer de escutar mais um tema da Orquestra Toca e Dança, que se vocês querem ter o prazer de os ver ao vivo, têm que vir, portanto, ao baile, que é no dia 11 de fevereiro, feito pela Rádio Arco-Íris. Portanto, não se esquece, no 11 de fevereiro, a Rádio Arco-Íris organiza um grande baile, aonde vocês terão o prazer de ver esta orquestra a tocar ao vivo. Vamos então escutar. Coração. Ora, muito bem, meus amigos, são portanto 10 horas aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. O programa Cantar do Galo dar-se-á por terminado. Espero que tenham passado duas horas fantásticas junto à minha companhia. Não se esqueçam já a seguir mais emissões. Já há cá pessoal nos estúdios, portanto, é sinal que vai haver uma música. E pronto, para todas as vossas dedicatórias, e tenho-vos a desejar um bom domingo, cheio de amor, paz e alegria. E que tudo corra bem durante este ano que estamos a começar. É tudo o que vos desejo, sobretudo saúde da boa. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa fidelidade à minha missão, assim como todas outras aqui passadas nos estúdios da Rádio Arco-Íris. E mais uma vez, bom domingo e até domingo próximo, se Deus quiser. Daqui até lá, portem-se bem, boa saúde. Pour joindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui dépassent.